gente, porque o marinho não tem e já do meu tem inveja. Qu'est-ce qu'on a? Un navet. Todos e a todas, então espero que vocês tivessem passado uma ótima semana. Ora, são 9 horas e 26 minutos e estamos à escuta dos ranchinhos hoje de manhã para animar toda a gente aí desse lado. Ora, então vocês estão na presença de Lourenço, mais um domingo que estou cá para reemplaçarem e botar um bocadinho de música a todos que cá ficaram e estou a reemplaçar os nossos animadores que fazem a missão ao domingo, ou acho que domingo, se Deus quiser, já estão cá. E então estamos à escuta da Chula de Viana, grupo de Santa Marta de Portuzelo, Viana de Castelo. E espero que vocês vá passar um ótimo domingo, e então fique à escuta da nossa Rádio Arcancial 96.2. E hoje somos o domingo 20 de agosto de 2023, isto passa a voar. Então, quanto à nossa meteoró, estamos já com 20 graus e hoje vai fazer muito, muito calor. Vocês ponham só uma sombrinha, com uma garrafinha d'água, bebam e façam muito cuidado. E então vamos ouvir esta bela música e depois vamos passar uma página de pub e a seguir continuaremos com muita música até ao meio-dia, meio-dia um quarto, depende da minha disposição. Então, boa escuta e fiquem bem e um ótimo domingo. Escutar a Chula de Viana, o grupo Santa Marta de Portuzela, Viana do Castelo. E vamos passar então uma página de pub e a seguir viraremos com muita, muita música. Então, ouçam bem esta pub para quem já cá chegou e quem não está e quem ainda está de férias, que goze bem e que aproveite e profite muito. Então, vamos a escutar esta pub. E compte à rebours pour la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er, dimanche 2 juillet. Stop. Tout ça, ça a été annulé. On reprend tout et on recommence.

E é só telefonar para o 0238 434800 e pede a sua musicazinha que pretende ouvir, e eu estarei cá para fazer o favor de a passar com muito gosto. Então, fiquem bem na escuta da Rádio Arcancel. Estamos à escuta de Leandro Cruz. Vamos celebrar. É um artista que estará cá, um cantor que estará cá no dia 17 de setembro no Parque da Linha Hall, nos Santos Populares que a Rádio Arcancel organiza. E além destes, depois vamos passando outros a seguir mais tarde. E então é para vocês ficar com um bocadinho de imagem o que são estes cantores. Então fiquem bem. E uma ótima manhã de domingo, dia 20 de agosto. Viralizar na rede, na pista, tu vais

versavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Vimos então de escutar Agatha, Perfume da Mulher, e vamos continuar com mais um cantor que estará cá presente no dia 17 de setembro no Parque de Linha Role, a Florindo Zorreiro, Genosse Nelinho, Pop Pop Kuduro. Então vamos escutar este cantor. Que batería alcalina, a ti felina te pongo en disciplina. De Italia, China, de París a Filipinas, ya no hay salida, el cuduro te domina, el cuerpo te anima como cafeína, rompiendo bocinas al que te asesina. Si fuera piscina, yo fuera un buzo, aunque no me invites, seré tu intruso. Si inventaste cruzo, yo siempre abuso. Este es mi trono, si hace intruso. Arráscate que te pica, tú le das, yo le doy como Rita. Mamita, a primera vista, te quiero pa' cositas ricas. Fais danser tout Agora estou perdida no teu fado. non mi inspirava. Sentì un malore in me che non sei esplicare. Foi tão difícil de repente ficar sem ti e voltar. Aprender a amar. Ainda hoje não me sai o pensamento, mas continuo a viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Voltar de novo a poder te tocar? E um quarto aqui nas ondas da Rádio Arcanciel 96.2, e vocês estão à escuta então do cantor Joaquim Sena, um cantor que é aqui da nossa região de Orleão. Será que vais? E então, e vamos continuar depois com Luís Manuel, Teu Jeito de Cigana. Então este cantor estará cá no dia 17 de setembro nos Santos Populares que a Rádio Arcanciel organiza. Marca então a sua datinha de já no dia 17, temos no dia 16 e 17, que é sábado e domingo, mas os artistas estarão presentes no domingo, dia 17 de setembro, no Parque de Linha Rolling, a Floride de Zobrean. Então, vamos escutar Luís Manuel, Teu Jeito de Cigana.

Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Ale sztaby dole si Nie był na opyt i omar Se u dosy mel Ma zu olia pinio Kłandu kruzonu mel Są se kryzu go Se kiela za tiko Nau kia magoa Que aconteceu Faz ela feliz Como eu sempre fiz Nunca irás conhecer Ninguém como ela Vai com tudo então Vive essa paixão Esse sorriso como amo dançar com ela. Estrelas para tirar de mim Não sei se resultou Pagou ou que restou Mas sinto que ela está melhor assim Amigo, não pedi ao mar Seu doce mel Mas o olhar brilhou Quando cruzou no meu Só sei que resultou Sei que ela já ficou Não queria magoar que aconteceu Faz ela feliz Como eu sempre fiz Nunca irás conhecer ninguém como ela Vai com tudo então, vive essa paixão Ela nasce que lhe digas como ela é bela Faz ela feliz, como eu sempre fiz Ela adora sentar a noite à luz da vela Vai com tudo então, vive essa paixão É sussurrelho como amo dançar com ela Quantas vezes dizias para mim para que eu fico à tua espera. De alma dividida, para seguir a minha vida, eu contigo fui sincera. Quantas vezes eu te quis falar, meu amor, conta comigo. E agora que não estás, meu consolo é saber que um dia estarei contigo. Que Deus te guarde e te ilumine. Dá o Senhor que acalma a minha dor. Minha vida é um castigo. Que Deus te guarde. Sei que o meu pranto levanta tudo para te ter por um minuto e dizer que te amo tanto. Dez horas e 35 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancial 96.2 e vocês estão à escuta da emissão do Telefone Toca, mas uma emissão diferente dos outros domingos. Ora, então, estamos à escuta de Maria Lisboa, que Deus te guarde. E a seguir vamos ficar com quem? Dino Meira, meu querido, mês de agosto. Querido mês de agosto, mas o mês de agosto está quase fora também, mais uma semana e meia, já se foi o mês de agosto, isto passou a voar, é como aqui, as horas nas ondas da Rádio Arco-Íris, as horas passam e é a voar, daqui a pouco estamos a bem dizer ao meio-dia, já estamos ao meio do programa, então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã à escuta da Rádio Arcancelo 96.2. Já passaram tantos dias, já passaram tantos meses. Ando louco por regressar. Já sinto a cada momento que a saudade é um tormento. Eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas para voltar, eu bem preciso. Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora. De regresso ao paraíso. Meu querido, mês de agosto. E leva inteiro a sonhar. Traga sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido mês de agosto, por ti leva inteiro a sonhar. Traga sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e traga Deus para me ajudar. Passaram tantos dias, vivo assim sem alegrias. Eu ando louco por regressar. De pôr os pés ao caminho, provar o gosto do vinho. Eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas, para voltar eu bem preciso. Deitar as saudades fora e cantar já vamos embora. De regresso ao paraíso. Meu querido mês de agosto, por ti levo a ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque sei que eu vou voltar. Meu querido mês de agosto, por ti levo a ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e trago Deus para me ajudar.

coração. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaudem talvez. Velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje, outros craques repetem a sua jogada. Ainda na rede balança seu último gol. Sem sentido a vida parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce e o que não era se acabou. Você passou num videotape de sonhos, a jogada gravou que tudo passa, tudo passará, que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Estúpido que sempre me jurava sua amizade maldita. Tu, Ana Maria.

Então estamos à escuta de Eddie Lemos, Conceição, Nome de Santa. E então vamos continuar com quem? Com a nossa Amália Rodrigues, Uma Casa Portuguesa. É verdade, a gente com tema Casa Portuguesa é muito bom. Então fiquem bem na escuta da Rádio Arcancel 96.2 e espero que estejam a passarem uma ótima manhã de domingo, dia 20 de agosto. Fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas. Ora, 11 horas e 15 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel. E então eu tenho aqui uma música pedida que é da parte do Sr. Faria. O Sr. Faria que pediu para passarem esta cançãozinha que é Tô Inando o Copo Certo. Pois o copo certo é bom, bem fresquinho, mas é preciso ter moderação em beber, porque com este calor, bem fresquinho cai bem, mas também muito, muito não. E então já estamos aqui, eu aqui pelo menos dentro do estúdio estou com 25 graus e vai estar muito calor durante a tarde, que eles anunciam uma calcunicula de muito calor esta semana. Então vamos ouvir Tô Inando o Copo Certo, que é pedido da parte de Sr. Faria para toda a sua família, todos que o conhecem, não esquecendo o animador. O meu muito obrigado e desejo um ótimo domingo. Então vamos ouvir. Eu queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho. Com este calor a apertar, quero mais uma para me refrescar. Desde pequenino que eu gosto de beber, teria 8 anos, quer me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E a tua amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olá, lilolé, olá, lilolai, lalalala. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olá, lilolé, olá, lilolai, ai, ai, ai.

chegou ao fim. Se já me abandonaste, que queres tu de mim? Se por outro me trocaste, deixa-me viver em paz e de mim não tenhas dó. Não quero voltar atrás, eu prefiro viver só. Não, não, dizes que estás arrependida, pois se houve alguém que sofreu, acredita que fui eu na hora da despedida. Não, não, dizes que estás arrependida, pois se houve alguém que sofreu, acredita que fui eu na hora da despedida. Hoje não tens ninguém e por mim choras agora, porque não pensaste bem no dia em que foste embora. Se andas triste, muito triste, com tudo o que aconteceu, foste tu que decidiste, e que culpa tenho eu? Arrependida, pois se houve alguém que sofreu, acredita que fui eu na hora da despedida. Não, não, dizes que estás arrependida, pois se houve alguém que sofreu, acredita que fui eu na hora da despedida. Acredita que fui eu na hora da despedida. Não, não, dizes que estás arrependida, pois se houve alguém que sofreu, acredita que fui eu na hora da despedida. Não, não, dizes que estás arrependida, pois se houve alguém que sofreu, acredita que fui eu na hora da despedida. 11:35 e estamos à escuta de Marante. Prefiro estar sozinho. E a seguir vamos continuar com o nosso Tony Carreira, Lisboa. Yeah.

horas e 41 minutos aqui na Rádio Arcancel 96.2 e estamos à escuta de Vandalusa. Para que saber meu nome? Ora, vocês já não precisam saber meu nome, todo mundo sabe que eu chamo-me Lourenço, Manuel Lourenço, né? E então desejo-vos uma ótima manhã para todos que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E então vamos ficar aqui com um bom cantor, e esta canção é dedicada para todas as mulheres que estão à escuta da minha emissão este domingo, dia 20 de agosto. Vou passar então, e para os homens também estão à escuta, mas para os homens eu mando um abraço, e para estas senhoras todas que estão à escuta da minha emissão domingo 20 de agosto, vamos passar o Marco Paulo 24 Rosas. Eu, o último dos teus grandes amores. Eu, um louco por te dar o meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe as mulheres, não digas não. Pôr-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôr-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto. Estamos à escuta de José Malhoa, 24 Rosas, e esta música é para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão esta manhã, dia 20 de agosto. E então vamos continuar com Maria Teresa, Falta-me as Palavras. O meu sentir, por isso me calo.

carinhas que te mando daqui. Que seria de nós? Que seria de nós? Estamos à escuta de Luís Filipe Reis, telefone do amor. E vamos ficar com Amália Rodrigues, Tiroliro, Tiroliro à maneira. Então, esta música foi pedida de uma senhora que ela diz que quer ouvir e cantar um bocadinho. Então, um ótimo domingo e uma boa manhã. Vamos ouvir então Amália Rodrigues, Tiroliro, Tiroliro. E continuamos com Tony Carreira, Já Que Te Vais. Então eu vou já também, tenho que deixar a emissão porque é esta a última minha canção e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia e na companhia da Rádio Arcancel. E então ficamos com o encontro para terça-feira, se Deus quiser, que amanhã não estou cá. E terça-feira, se Deus quiser, estarei cá com mais uma missão que tem por título As Manhãs Românticas. Então desejo um ótimo domingo a todos, tudo de bom, muita saúde, bom apetite a todos e cuidam bem de vocês, porque vai estar muito calor, façam muito cuidado. E então até terça-feira, se Deus quiser. E vou deixar escutarem esta bela música Tony Carreira e depois deixo-vos com o RTP Internacional para ouvir alguma notícia lá de baixo. Então, um ótimo domingo, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. E até terça-feira, se Deus quiser. Muito bom dia, são 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 nos Açores. O trabalho doméstico não registado passou a ser considerado crime em maio e desde então triplicou o número de trabalhadores registados na Segurança Social. Os dados são do Ministério do Trabalho, vamos conhecê-los neste jornal. Está em vigor desde a meia-noite de hoje a nova Lei da Saúde Mental. A nova legislação, ou com a nova legislação, vai deixar de ser possível prolongar os castigos aplicados aos inimputáveis para além das penas previstas para os crimes em causa. Está a começar neste momento a final do Campeonato do Mundo do Futebol Feminino. Espanha e Inglaterra medem forças. Vamos espreitar a partida neste jornal. No nosso país, no continente, mais nebulosidade no litoral oeste, nas ilhas Aguaceiros. Neste momento estão 32 graus de temperatura em Faro, Ponta Delgada e Funchal 28, Lisboa 26, 25 graus no Porto. As notícias com João Vasco. A criminalização do trabalho não declarado, em vigor desde maio deste ano, fez triplicar o número de trabalhadores do setor doméstico registados na Segurança Social. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, a que o Jornal Público teve acesso, entre o início de maio e o final de julho, o número de novos registros aumentou mais de 194% em comparação com o ano passado. Ana Gonçalves. Nos últimos três meses deste ano foram registados 7.298 empregados domésticos, um número quase três vezes superior aos 2.479 trabalhadores que tinham sido registados no mesmo período o ano passado. Os dados avançados ao Jornal Público pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social mostram que, com a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno, o número de novos registros aumentou mais de 194% em relação ao ano passado. Na origem deste aumento da inscrição de trabalhadores domésticos está um aditamento ao regime geral das infrações tributárias que prevê que as entidades empregadoras que não comuniquem à Segurança Social a admissão de trabalhadores podem ser condenadas a penas de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias. De acordo com a lei, um trabalhador doméstico é aquele que presta regularmente a outrem atividades como cozinhar, lavar a roupa, limpar a casa, tratar de crianças ou idosos, recebendo por isso uma remuneração de caráter regular. Está em vigor desde a meia-noite de hoje a nova lei da saúde mental. A partir de agora vai deixar de ser possível prolongar os castigos aplicados aos inimputáveis para além das penas previstas para os crimes em causa. Com esta mudança, a vida recomeça para dezenas de pessoas. Gonçalo Costa Martins. Se não fosse a nova lei, 46 pessoas continuariam privadas da liberdade. Já começaram a sair de prisões e instituições e vão regressar às famílias ou ficarão ao cuidado da Segurança Social. A partir de hoje está em vigor a nova lei da saúde mental. Entre as alterações, deixa de ser possível um preso inimputável ficar retido no sistema prisional mais tempo do que o previsto na condenação inicial. Até aqui havia renovações de dois anos, de penas superiores a 8 anos, para quem fosse considerado perigoso pela justiça. Ou seja, pessoas inimputáveis que, por terem problemas de saúde mental, não tinham consciência dos atos praticados. O homem que ficou mais tempo nesta situação era acusado de homicídio e foi vendo renovada a sentença até ter cumprido um total de 58 anos de pena. É mais do que o dobro da pena máxima de prisão prevista em Portugal. Situações como esta já não podem acontecer ao abrigo da nova lei da saúde mental. Esta lei vem substituir a anterior com mais de 25 anos. Cuidado com o calor nos próximos dias. Na próxima semana, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país. Os termómetros podem chegar aos 44 graus em alguns locais do Alentejo e do Vale do Tejo. O alerta é do meteorologista Jorge Ponte. Uma boa parte do território terá temperaturas superiores a 40 graus, especialmente a região do Alentejo, do Vale do Tejo também, pontualmente do Vale do Douro. Pontualmente podem mesmo atingir 43, 44 graus, mas mesmo Lisboa poderá ter temperaturas que se aproximarão dos 40 graus, né, na terça e na quarta-feira. Pois a partir do final da semana espera-se para já uma descida da temperatura. Portanto, será um episódio para durar cerca de 4 a 5 dias, portanto, com temperaturas bastante elevadas um pouco por todo o país. Para a Madeira está também previsto muito calor. Terça e quarta-feira devem ser os dias mais quentes. Para evitar incêndios, o Ministro da Administração Interna garantiu este sábado que para os próximos dias todo o dispositivo estará na máxima força e em prontidão. O ataque de um drone ucraniano a uma estação de comboios na cidade russa de Kursk terá provocado ferimentos a 5 pessoas. De acordo com o governador da região de Kursk, no sudoeste da Rússia, o drone terá colidido com o telhado da estação e provocado um incêndio. As autoridades russas garantem também ter interceptado drones em 3 regiões russas nas últimas horas. A presença de drones nos céus de Moscovo terá obrigado 2 aeroportos da região a desviarem voos esta manhã, de acordo com as autoridades russas. Do lado ucraniano, Volodymyr Zelensky prometeu retaliar depois do ataque com um míssil que ontem matou 7 pessoas na cidade de Chernihiv. Arrancou há momentos no estádio Austrália, em Sydney, a final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Espanha e Inglaterra medem forças numa final inédita. Nunca nenhuma destas seleções disputou o jogo decisivo da prova. A Inglaterra está invicta neste Mundial. Em 6 jogos soma 5 vitórias e um empate. A Espanha soma 3 vitórias consecutivas na prova. Neste momento estamos com cerca de 4 minutos de jogo e há 0-0 entre Espanha e Inglaterra, final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a que vamos continuar a estar atentos neste e noutros espaços informativos aqui da Antena 1. No futebol nacional, o Benfica teve de suar as estupinhas para vencer o Estrela da Amadora ontem à noite na Luz. Os campeões nacionais ganharam por 2-0, mas foi preciso esperar pelo minuto 79 para os benfiquistas se adiantarem no marcador. Marcou o dinamarquês Kasper Tengsted. Rafa fez o 2-0 já nos descontos, numa partida marcada pela ausência de Vlachodimos. Roger Schmidt não gostou da exibição do guarda-redes grego no último jogo e entregou a baliza ao jovem Samuel Soares. Nos outros jogos de ontem, destaque para o triunfo do Braga em Chaves por 4-2. Hoje, às 6 da tarde, o Futebol Clube do Porto recebe o Farense. Os Dragões já não devem contar com Otávio na partida deste domingo. O jogador está a caminho da Arábia Saudita e já não deve fazer mais qualquer jogo de azul e branco. Ana Cabecinha foi esta manhã nona classificada nos 20 km marcha e Vitória Oliveira 24ª com recorde pessoal na prova dos 20 km marcha, como dizia, nos Mundiais de Atletismo de Budapeste. Liliana K qualificou-se para a final do lançamento do disco numa manhã marcada também por algumas eliminações de atletas nacionais. Conferimos a esta hora em direto com o enviado da Antena 1 a estes campeonatos, Eduardo Gonçalves, a prestação portuguesa deste domingo. Eduardo, uma prestação que se pode dizer até agora algo agridoce. Sim, é verdade, João Vasco, agridou-se, porque há quem consiga objetivos, há quem não os consiga recorrentemente e, portanto, temos sempre aqui dois sabores. Nas eliminações, eu começo já pela última, Irina Rodrigues, lançamento do disco, acabou por fazer 57 metros e 8 centímetros, não chegou para seguir em frente, por oposição a Liliana K, que garantiu com os 63 metros e 34 a qualificação para a final do lançamento do disco. Nos 400 metros também não foi muita a sorte dos portugueses. Vamos começar por João Coelho. João Coelho que efetuou 45 segundos 38 centésimos, um sexto lugar. Esperava-se mais de João Coelho, ele próprio também, mas justificou isso com o facto de acusar algum cansaço depois das peripécias de viagem que envolveram a chegar aqui a Budapeste da seleção portuguesa. Neste momento, Eduardo, não é possível ouvirmos João Coelho, mas fica esse registro das declarações do atleta português. Quanto às restantes participações esta manhã, Cátia Azevedo também já falou. Fica também pelo caminho. Foi a quarta classificada com 51 segundos e 93 centésimos. Sucede que Cátia Azevedo esperaria mais deste seu desempenho. Promete também continuar a trabalhar para atingir, no fundo, o seu objetivo, que é a qualificação para os Jogos Olímpicos. Obrigado, Eduardo Gonçalves, em direto de Budapeste, com o rescaldo da manhã portuguesa nestes campeonatos do mundo, que continuamos a acompanhar a par e passo aqui na Antena 1. De saída, espreito a final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Neste momento vamos com 7 minutos, ainda 0-0, entre Espanha e Inglaterra. Foi uma edição de João Vasco num simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Nas horas de festa, a rádio me empresta. Sei que é de alegria. Em contradição, quando há solidão, ela que me faz companhia. Mora onde eu moro, chora quando choro, e porque quer que eu me ria. Não, não me pede nada. E de madrugada, a rádio é que me diz bom dia. Nas horas de festa, a rádio me o nosso sei que é de alegria. Em contradição, ela é que me isso mesmo, a rádio diz bom dia, mas também diz boa tarde ou boa noite, neste caso em Sydney, noite, 20 horas 12 minutos, 22 horas 12 minutos, em Wellington, na Nova Zelândia. Madrugada na Califórnia, 13 horas 12 minutos, manhã em Toronto, 6 horas 12 minutos, manhã também no Rio de Janeiro, 7 horas 12 minutos, em Portugal continental e na Madeira, 11 horas 12 minutos, menos uma hora nos Açores. Aos domingos, das 9 às 13, Clube da Amizade, na RDP Internacional, com Jaime Ferreira de Carvalho. Só também com a Luísa Nogueira, lembro que nesta segunda hora e por volta das 11h20 vamos dar um pulo até Viana do Castelo, vamos até ao Minho para falarmos com o vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo e presidente da direção da Viana Festas, a associação promotora das festas da cidade, o professor Manuel Vitorino. Para falarmos naturalmente das festas da Senhora da Agonia, que começaram no passado dia 14 e vão terminar esta terça-feira, dia 22. Na última hora, vamos até Castro Marim saber os pormenores da festa medieval que vai arrancar no dia 23, esta semana, e vai terminar de hoje a 8 dias. Pois é, através destes queridos amigos, que já foram nossos convidados, Magna Tuna, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, este magnífico CD que se intitula Os 25 Viraram 30, recordamos este êxito do António Variações, Canção de Engate. E agora vamos aos títulos da primeira página do Diário de Notícias. O destaque vai para alerta de professores e diretores de escola. Grupo de recrutamento é preciso para apoiar alunos estrangeiros. Sem lugares em alguns estabelecimentos, estudantes vindos de fora do país são colocados administrativamente já há turmas com mais alunos internacionais do que portugueses. Ana Gomes, estamos com algum tempo de maioria absoluta e não vemos que esteja a fazer as reformas de fundo, diz esta socialista. A defesa, a tempestade, entre aspas, que dois ministros não ouviram instalar-se. Mulheres do meu país, século XXI, Sandra Tavares da Silva, uma das melhores enólogas do mundo, segundo o Financial Times. Estados Unidos, Hunter Biden, na sombra do pai e do irmão. Futebol feminino, Jorge de Vilda versus Sarina Wiegmann, o que a filosofia de Cruyff une, a final do Mundial separa. Cinema, imperadores, índios e trans, cabe tudo na Rontré. Prova de vida, Zanal Bava e ainda António Carrelhas, as histórias de um português no Brasil. Descer os 3.500 quilómetros do Amazonas foi a grande aventura da minha vida, afirma. Estes e outros assuntos nas páginas interiores do Diário de Notícias deste domingo. Se agora é boa de partida, levo-te comigo, ó cana verde. Lembra-te de mim, ó meu amor. Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar. Da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas, ai quebra-mar. Com tantos perigos, ai minha vida. Com tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos. Eu vou de fugida, sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora. Serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, foi pecado. E foi pecado, sim senhor. Que vida boa era de Lisboa. Corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta e maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, desvairas chuvias, desvairas magias. Já tenho a bela enfunada, barrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem, ai que largada, só vejo cores, ai que alegria, só vejo piratas. São pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo sopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, e arrepia, sim senhor. Que vida boa era de Lisboa. O delírio dos céus, a fúria do barlamento, areia dela em vai Marujolé. Vira o barco e cai Marujo ao mar. Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos, na salvação dos aflitos. Fala, mata, agarra quem me ajuda. Reza em cor, escapa aquilo é uma tempestade badonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno, vai ao fundo.